Atenção, 3, 2, 1. Estamos aqui com Jay Wacker, falando do Ao Pé da Letra na Rádio Sarau. Jay, é o seguinte, a gente Oi. percebe aqui que o visual teu, né, o visual, de certa forma, é um fator importante dentro da composição de todo o seu processo artístico, né? A gente vê pelos vídeos, pelas capas dos álbuns, né? Também a gente percebeu aqui nos shows aqui como é que trabalha. Você acha que essa geração agora, vamos colocar essa geração de público, ela tem essa. Você tem que estar sempre pensando nisso, no visual? Eu acho, assim, quando você diz o visual, eu acho o seguinte, que é claro que o visual contém em si signos, né? As pessoas a partir de um vídeo deduzindo coisas. Se eu apareço numa capa de CD de cowboy, as pessoas vão pensar, esse cara canta determinado tipo de música, e se eu apareço com uma cara toda tatuada e as pessoas acabam tentando identificar, pô, de que tribo esse cara pertence e tal. Eu, na verdade, para ser franco, eu busco, e é claro que é quase impossível isso, mas eu busco sim, nos shows, sobretudo, eu busco uma neutralidade. Eu estou sempre com uma roupa meio cinza, que eu chamo de uniforme do Mickey, para chamar atenção realmente para o que interessa, que é a música, que são os arranjos, as letras. Eu não fico papagaiado, não. Eu não ponho roupas mirabolantes e cabelos enlouquecidos. Eu tenho um visual muito comum. Quando você fala de uma capa de CD ou quando você fala de um clipe, que é uma coisa que eu não faço faz tempo e tal, aí eu vou emprestar o meu visual para buscar imprimir justamente uma pegada que acaba expressando aquele propõe, ou pelo menos deseja dizer aquele trabalho, aquele CD específico. Então, por exemplo, no Venda Mim Mesmo, eu tô lá todo com o cabelo espetado, com os cabos saindo pela pele, e aí esse cabo vai estar em porcos. Isso diz a respeito ao momento que eu estava vivendo ali, que eu me sentia daquele jeito. Então eu me empresto, eu tenho formação de ator, eu me empresto num propósito mesmo de buscar comunicar. Assim, eu nunca pretendo, nunca pretendi, no visual, porra louca, eu não vou ao banco com uma roupa mirabolante, eu sou até eu me chamo a atenção que eu sou meio largado demais, assim, mas eu não tenho muita atenção com isso, não, cara. Assim, eu prefiro concentrar no trabalho. O trabalho é que importa. Eu não tenho a menor pretensão de querer ser galã, de querer estar bonitão, nada disso. Para mim, o que interessa realmente E é a o música. último CD aqui, a gente vê que a gente percebe assim que você está trabalhando com questões bem bem ufânicas, né? Vamos colocar assim, né? Ufanistas, né? Trabalhando com uma expansão bem grande das ideias, chama o passado, remete para o futuro. O Umbigo Bunker, que é esse mais recente, é um trabalho que eu já sabia, quando eu estava realizando, que seria complicado pra caramba. Eu estava contando com as pessoas, já com as pessoas que já gostam do trabalho, que vão de qualquer maneira porque ficam curiosas e confiam em mim, imaginam que eu não vá decepcioná-las, embora eu possa decepcionar eventualmente. Mas eu sabia que num mundo corrido, onde tudo é muito e ao mesmo tempo é superficial, onde as pessoas hoje compram a caixa do Caetano Veloso com 50 CDs, a caixa de não sei quem, a caixa, a coleção completa dos filmes do Woody Allen, E a não vem coleção todas, completa. né? Não, e acaba não, e não tem, porque se você for realmente se você for namorar com cada CD do Caetano, vamos agora curtir Transa, Araçá Azul, vamos curtir. Você tem que ficar ali pelo menos alguns meses, assim, assimilando o que ele estava dizendo ali, cada detalhe, os arranjos e tal. E não, vamos ouvir enquanto eu estou dirigindo, indo para o trabalho e conversando no celular e vendo no Facebook o que deixaram para mim. Então é tudo muito Então, esse mundo assim, eu sabia que o CD, eu ia pagar um preço, porque as pessoas não têm muito tempo nem paciência para ouvir de novo, elas vão ouvir uma vez, vão ouvir num sonzinho vagabundo, na maioria das vezes, um sonzinho do computador, e não vão ouvir de novo, e não vão buscar se aprofundar, e já foi, ah, isso aí já entendi, é chato, não entendi, tchau. E esse CD exige intimidade, a pessoa precisa ficar íntima. E aí ela vai descobrindo a cada audição novos detalhes. Ele é muito rico nesse sentido de detalhes, de coisinhas que eu deixei em cada canto, não só na letra, como no arranjo, como, enfim, é muito rico, muito bem cuidado. Mas ele realmente necessita dessa intimidade que vem com o tempo, que é um tempo que as pessoas não dispõem, é muito raro. Mas eu pago esse preço e não faz mal, porque eu sou muito ambicioso, e tudo que eu faço não é para curto prazo, médio prazo, é para perdurar. Eu quero que o trabalho que eu faço hoje seja relevante daqui a 20 anos, 30. É isso. Entendi. A ideia então é, e você acha que, por exemplo, você citou agora Caetano, tal, são esses medalhões da MPB, ou até mesmo quando você falou de Cazuza e tal, que são letristas e poetas de primeiro escalão, né? Samurai oitavo dan, né? É total. E esses caras que trabalharam a língua portuguesa como ninguém, são referências suas? São total, são Caetano, Chico Buarque, Cazuza, Renato Russo. Esses caras são os caras para mim, assim. Quando eu vejo o meu trabalho, olho para o meu trabalho, vejo o trabalho dos caras e penso, Jay, vamos caminhar, vamos melhorar, vamos aprender, vamos buscar. E eu quero me aprimorar, quero fazer melhor, quero me superar, acho que posso fazer melhor. E esses caras são total referência. Eu olho para os caras e falo, minha nossa, olha o que esse cara fez, olha que coisa brilhante, a coisa bonita, profunda, inteligente. Então eles são sim uma referência mesmo. Fala, olha aí, olha E que acima de tudo, popular, né? Isso é outra. exatamente, exatamente. Eles não são eruditos, não são herméticos. Não são, do teu estofo, você vai assimilar de uma forma ou de outra algumas coisas. Mas chega, né? Mas chega. O Chico Buarque, você pode assimilar uma música com uma profundidade ou com uma outra, dependendo do teu estofo, né? Então, mas ele é absolutamente popular, as pessoas conhecem as canções todas, e ele não pode não ser uma referência, assim, é um exemplo, assim, fala, nossa, o cara tá aí. Até hoje, né, permanece instigante, criativo, atual, interessante. Fala, pô, que bom, vamos em frente que tem muita estrada ainda. Sempre é bom colocar eles na conversa. Vamos colocar eles agora? Vamos escutar um pouquinho deles. Pô, Chico Buarque, por favor, que um pouquinho bom. de Legião Urbana também. Bora. E daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Jay Wacker aqui no Ao Pé da Letra pela Rádio Sarau. Ótimo.